Podcast Bancada Azulina. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um programa Bancada Azulina. Bancada hoje para falar sobre a vitória sobre o River do Piauí por 2-0 na quarta rodada da Copa do Nordeste. Também para falar da saída de Daniel Paulista e a chegada de Matheus Costa, que foi confirmado na noite desse domingo. Ou seja, um final de semana de muitas emoções para a torcida azulina. E para tratar sobre isso aqui comigo, eu estou com o Fernando Santana. E aí, Fernando, como é que você está, meu amigo? Como foi seu final de semana? E aí, minha galera? Fala, minha bancada. Como é que vocês estão? Tudo bem por aqui. Confiança ganhando mais uma. Tô me acostumando com esse negócio de vitória, viu? Então, quero que com a saída de Daniel, nada mude em relação a isso. Que a gente continue por esse caminho que tô ficando muito bem acostumado. Muito bem, meu amigo. É bom demais vencer. E que continuemos assim. E fechando a bancada hoje, Vinícius Ribeiro. E aí, Vinícius, como é que você tá, meu camarada? Fala, grande Mike, grande Fernando, Gaiato, um abraço a toda a torcida azulina. Estou muito bem, muito feliz, apesar dos pesares, apesar da tristeza da partida de Daniel, mas a alegria dele nos deixar líder da porra toda. Então, vamos que vamos. Podcast Bancada Azulina. E o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br. Além disso, ele também está disponível no YouTube, no Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts e no seu agregador favorito. É só colocar o feed que está em todas as nossas publicações. Caso tenha alguma dúvida da melhor forma de ouvir, pode entrar em contato com a gente, que a gente te ajuda nesse quesito. Então vamos lá. Falar primeiro do campo de jogo, a última partida em que tivemos Daniel Paulista à beira do campo e mais uma vitória dessa vez pela Copa do Nordeste contra o River do Piauí, 2-0, sem muito aperreio, enfim, com algumas pontuações que a gente vai fazer lá. Vamos começar aqui com o Fernando. A gente teve alguma dificuldade de armar suas jogadas. A gente vinha falando nos episódios passados como o time tinha melhorado no ataque. E o ataque até que se manteve bem, mas não foi tão produtivo quanto. O que a gente deve fazer para não sofrer tanto com essa pressão externa, essa pressão alta dos adversários, já que parece ser o caminho que muitos vão encontrar para nos neutralizar? Sobre o nosso jogo e a forma que nós entramos em campo, né? Claro, tem que se destacar o valor que o River tem, né? E assim, quanto mais fortes os adversários, mais desafios vão impor para o nosso ataque. A questão que eu vejo mais significativa em relação a isso é que até o próprio Daniel estava começando a encontrar a escalação ideal para nós, né? Com o Ítalo, Mikael e Reis ali no ataque, mas o meio ainda não foi encontrado o meio ideal. Eu acredito que Amaral e Jefferson conseguiram se consolidar bem ali na parte da volância, saindo para o jogo, principalmente Jefferson. E o nosso cara que organiza esse jogo ali, que nesse jogo foi Danilo Pires, ainda não foi encontrado. Então, é um caminho que nós estamos percorrendo, né? Silva, por exemplo, evoluiu pra caramba nesse último jogo. Talvez seja porque era o jogo que Daniel ia embora, ele queria dizer assim, olha, Daniel, eu sei jogar, lembre de mim quando eu for pro esporte. Eu acho que foi isso. Porque ele deu uma evoluída bem interessante, mas falta pra nós ainda um encaixe no meio campo. Eu acho que, independente do adversário, nosso ataque, ele tá... Claro, o Reis não fez uma boa partida dessa vez, mas já mostrou do que é capaz. Eu acho que falta um pouco mais de encaixe no nosso meio campo para que a gente possa criar mais chances, ser chances mais efetivas de gol, proporcionar aos nossos atacantes essa oportunidade de estar ali na cara do gol para finalizar. Então, Moraes está ali no banco de reserva, ainda não está no banco, né, na verdade, está em preparação. É a nossa esperança de que quando ele tenha condições de jogo, ele possa fazer uma diferença no nosso time. Beleza, meu amigo. Vinícius, saindo do ataque, indo para a defesa. Mais uma vez, não sofremos gols e nem sofremos tanto com a nossa defesa. Realmente, a gente sai de uma ideia de termos duas duplas de zaga que poderiam se alternar para termos uma zaga realmente titular com Nirley e Luan? Exatamente. Eu acho que Nirley e Luan passam uma segurança. Não que a dupla reserva não passe, mas Nirley e Luan passam uma segurança muito grande. Nirley é aquele cara que você conta uma piada, a piada mais engraçada do mundo, e ele faz, haha, achei engraçado. É um cara muito sério ali na zaga. Joga sério o tempo todo. Não tem aquele toquinho enfeitado, não. Se é pra zagueirar mesmo. É pra dar na titela, como diz no popular. Então, muito boa a dupla de zaga. Né? Que também contamos com grandes atuações do lateral direito, Thiago Enes. E ontem com uma atuação de Galo de Silva. Né? Infelizmente, a gente tem a baixa de Silva aí. Né, com relação à contusão, mas a nossa defesa vem muito bem. E aí a proteção da nossa zaga ali com o Jefferson e com o Amaral, né, fora de série. Amaral para destruir é o Pitbull, é o xerifão do bairro industrial. Acho que quando falta a polícia ali no bairro industrial para fazer a segurança ali, principalmente da ponte à noite, Amaral resolve, porque o homem é brabo. O homem resolve tudo. E Jefferson me encanta a cada jogo. Jefferson é um jogadorzaço. Um craque. Fernando não gosta muito de usar a palavra craque, não. Mas Jefferson joga muito. Joga muita bola. Né? Ele marca bem. Ele com a bola nos pés é muito bom. Aparece muito bem na frente. Faz gol. Já tem 2 gols na Copa do Nordeste. Então é... A gente tem um sistema defensivo muito bom mesmo, muito sólido, né? E isso é mérito de Daniel Paulista, né? Todos os jogadores da linha defensiva foram trazidos por Daniel Paulista, né? Desde o goleiro, os dois laterais, os dois zagueiros, os dois cabeças de área, são jogadores que foram trazidos por Daniel. Então, mérito de Daniel, que montou essa defesa muito sólida. Então é importantíssimo ter uma defesa como a gente tem, porque nos garante pelo menos não tomar gol. Se a gente não tomar gol, se a gente faz pelo menos um, como a gente venceu, por exemplo, o Itabaiana por 1-0, né? Mas a gente não tomou gol porque a defesa é muito sólida, mesmo com a defesa reserva. E com a defesa titular, tem sido extraordinário. Então é um ponto forte do nosso time. É, espero que a gente continue mantendo essa regularidade, né? A gente não sofra com contusões para além do que já sofreu. Nós já tivemos baixa com o Nirley, né, que esteve machucado, agora com o Silva, né? A gente sabe que nós temos Amaral, que já tem uma idade certa, uma idade já avançada, né? Ano passado teve já problema de lesão também, mas a gente espera que a gente consiga condicionar bem esses jogadores para que a gente não sofra com essas lesões e continue tendo essa solidez na nossa defesa. Sobre a nossa defesa, eu tenho uma opinião também, é que hoje, eu assim, claro, os caras são muito seguros, mas eu gostaria de ver Nirley e Simon jogando juntos, né? Os dois jogam pela direita, mas zagueiro tem que saber jogar pelos dois lados, né? Eu gostaria muito de ver Luan. Eu acho ele um ótimo zagueiro, na verdade um bom zagueiro, não vou botar ótimo não. Tu vai entrar na galeria do craque, só ser usado também aí em situações de craque, né? Ele é um bom zagueiro e eu gostaria de ver realmente essa zaga aí com Nirley e Simon para ver se dava uma liga diferente. Luan, eu acho às vezes ele é meio atrapalhado numa saída de bola, num chutão assim, mas que até agora não comprometeu, espero que não continue comprometendo também. Fernando, aproveito que você estava falando e na ausência de Silva, o que a gente faz? Entra com o menino que o substituiu no jogo, salvo engano, Carlos Eduardo. improvisa Everton, que já fez essa função no passado, ou a depender da demora dessa lesão, já tenta providenciar uma contratação? Hoje é difícil pensar, né, nesse horizonte que vai acontecer. O que eu faria, sendo uma pessoa para tomar decisão nesse caso, eu iria com o nosso moleque da base aí. Usaria ele no máximo. A minha segunda alternativa seria trazer Jefferson para fazer ali a lateral esquerda. E aí a gente colocaria a Vila no meio. Faria alguma coisa nesse sentido. Mas eu acredito que Everton para lateral já não é mais interessante, sabe? Ele é um jogador que ele para jogar para o meio para frente ali na lateral. Todas as vezes que ele jogou foi quando o time ia muito ofensivo. Então, eu acho que pelo encaixe do nosso time, pela forma como viemos nos apresentando, é um time com muita organização, e colocar um moleque hoje numa situação que é situação natural do futebol, estreia pro profissional, já tá treinando, é porque tem condição de estrear. Se fosse algo absurdo, o Daniel já teria dado algum ultimato para a diretoria, dizer assim, ó, com esse cara aqui a gente não pode contar de jeito nenhum, providencie outro. Então, eu acho que a gente deve fazer pelo menos o teste, ver se tem condição de jogar no profissional. Ele entrou no jogo, não entrou mal, não, assim, era uma estreia para ele. Eu não sei se ele já entrou em alguns outros jogos da temporada passada, realmente não tenho essa informação, mas ele não prejudicou no jogo de ontem. Espero que ele consiga resolver, pelo menos até a volta de Silva ou de Altemar, os problemas da nossa lateral esquerda. Porque realmente já era algo que era deficitário para a nossa equipe, essa lateral esquerda, com as más atuações de Silva. Quando o cara joga bem, ele se machuca. Então, assim, se esse moleque, o Carlos Eduardo, entrar e já fizer só o arroz com feijão, para mim já tá ótimo, eu fico feliz demais. É, ainda sobre essa questão da lateral esquerda, eu tenho uma opinião da seguinte forma. Eu acho que o jogo contra o Dourense pode ser um jogo teste para o Carlos Eduardo. Né? Eu concordo com o que o Fernando disse, que eu acho que se ele está no elenco ali é porque o Daniel enxergou alguma coisa nele. Né? Então, eu acho que seria interessante a gente dar uma oportunidade, né? Pelo menos esse jogo contra o Dourense, né? Que é um jogo de tecnicamente um nível menor, apesar da dificuldade do campo, mas tecnicamente é um jogo de nível menor e a gente poderia observar o garoto jogando, né? Em Carlos Eduardo não indo bem contra o Dourense, eu no jogo seguinte, eu sou bem sério, eu entrava com o Everton. Eu não colocaria o Jefferson, eu colocaria Everton. Everton já jogou muito ali nos tempos de Betinho na lateral esquerda, a gente já viu bastante Everton atuando por ali, inclusive foi destaque na lateral esquerda quando jogou de lateral esquerda, né? Então, em Carlos Eduardo não indo bem, eu colocaria Everton, né? Obviamente a gente precisa providenciar lateral esquerdo. Nós temos dois laterais esquerdos entregues ao INSS, e aí agora nós temos o moleque do Júnior, que parece ser um bom jogador, né? Pegou poucas vezes na bola, mas quando pegou teve personalidade, tentou tabelar e partir para o fundo. Não foi aquele cara que entrou e ficou escondido, né? Mas a gente precisa ver jogar mais. A gente precisa que ele seja testado. É, e agora ele pega a pior sequência na Copa do Nordeste, a começar do próximo final de semana contra o Fortaleza aqui em Aracaju. Agora vamos voltar a falar do ataque. Fizemos dois gols. Um primeiro gol o chutaço de Silva, rebote de Mondragón, que por se lesionar no movimento da defesa, não conseguiu pegar o rebote ali que Mikael completou. E o segundo gol, ali já no apagar das luzes, jogadaça de Enes e Marcelinho, que tocou para trás, e gol de Jefferson. Mas perdemos boas oportunidades de jogo, de gols, assim como tínhamos perdido contra o Frei. Fernando, perder gol assim é natural, o importante é pelo menos deixar uns dois, ou a gente tem que buscar ser um pouco mais incisivo, e ainda que isso represente um volume menor, mas uma precisão maior? É uma situação que é muito complicada de você determinar, né? Porque às vezes você, é aquele negócio. Você chuta errado, a bola vai dentro. Você chuta certo, a bola vai fora. Ou até, de repente, um dia o goleiro tá inspirado e faz as defesas lá e te impede de fazer gols. O que eu acredito que para um ataque e para um atacante também, principalmente, é sempre interessante, é ele tá tendo oportunidade de fazer gol, né? Você imaginar que um atacante vai passar um jogo e ele vai ter duas bolas para finalizar, realmente você tem que estar com um cara muito bom para resolver o jogo em duas bolas. E ainda não estamos nesse nível de atleta por confiança. Os que temos, que estão nesse nível, a gente percebe que são atletas que estão em evolução na carreira, né? Que você tem uma condição de dizer assim, caramba, esse cara realmente daqui a uns 2-3 anos vai estar numa Série A, vai estar até fora do Brasil. Mas hoje, como temos no ataque, Mikael, 20 anos, temos Reis, que já é mais velho, mas também é um cara que nunca teve um destaque em uma grande equipe, a gente percebe que são jogadores que é esse nível de atuação mesmo. Precisa de umas 3-4 chances para fazer um gol. Mikael tem tentado se aprimorar para finalizar cada vez mais eficiente, mas é algo que também é uma questão de confiança do cara, né? O cara vai fazendo gol, vai pegando aquele ritmo de jogo, a bola vai procurando ele, os atletas vão dando cada vez, os companheiros vão dando cada vez mais bola para ele, os adversários também vão ficando com mais medo do cara. O cara já entra no jogo motivado com a cabeça que vai fazer o gol. Então eu acredito que o que precisa para a gente continuar fazendo gols é isso, criar oportunidades cada vez maiores. E aí já aconteceu da gente enfrentar adversários mais fracos, onde criar 5 chances para fazer um gol era o jogo da vitória. Agora vamos enfrentar adversários mais difíceis que eu não sei se a gente vai conseguir criar 5 chances. A gente vai criar 1, 2 e nessa aí a gente vai precisar ter um ataque mais eficiente. É treinamento, botar os caras para treinar e graças a essa tabela que nós tivemos agora nesse começo, nós vamos enfrentar os adversários mais difíceis depois de quase 10 jogos na temporada, né? Então entrosamento já temos. Espero que agora seja um momento teste de fogo para que nós consigamos chegar num desempenho melhor ainda do que já estamos tendo. Muito bem, e para fechar essa parte do jogo, antes da gente dar os nossos destaques positivos e negativos, Vinícius, eu vi que Mikael já vai para o terceiro jogo dele, e eu senti ele mais seguro nesse jogo, mais obediente taticamente, ele não tentou fazer tantas firulas, não tentou bicicleta, tabelou quando tinha que tabelar, brigou com o zagueiro quando tinha que brigar, marcou o gol quando tinha que marcar. Você sente essa evolução dele e acha que em ele permanecendo no Confiança, não voltando para o Sport junto com o Daniel, temos um atacante ali que dá para a gente começar a Série B com uma certa tranquilidade? Sim, sim. É público e notória a evolução de Mikael. Mikael, quando ele estreou lá contra o América de Pedrinhas, ele apareceu muito nervoso, né? A pressão, o clamor da torcida para que ele entrasse o pressionou bastante. Então, ele não conseguiu fazer aquela atuação que a gente esperava, apesar de que poucas vezes que pegou na bola a gente percebeu que ele tinha o tino do centroavante, daquele cara brigador, né? E aí contra o Frei Paulistano perdeu principalmente aquele gol que ele entra e bate em cima do goleiro, né? Que deixou a torcida bem, como diz no popular, barreada. Mas no segundo tempo ele, a primeira bola que pega de frente pro gol, ele desloca do goleiro com a perna canhota, que é a perna boa dele, e faz o seu primeiro gol no Confiança, seu primeiro gol como profissional. Já contra o River, né, mais um gol, e dessa vez de oportunismo, gol de centroavante. E aí a gente percebe que ele vem evoluindo, né, a forma com que ele tem se posicionado tem evoluído, né, afinal o entrosamento também conta bastante nessa situação. Ele pegou uma bola de primeira que o goleiro por pouco não tomou o gol no segundo tempo, que ele pega de primeiro, goleiro tira de ponta de dedo. Então, assim, a gente tem perdido muitos gols, né? Mas a gente está começando a dar mais elasticidade nos nossos placares. Nós vencemos o América de Pedrinhas por 3, vencemos o Frei Paulistano por 4, ontem vencemos por 2-0. Mas é importante a gente analisar também que o futebol brasileiro tem sido um futebol de poucos gols, com exceção do rubro-negro carioca, que é um ponto fora da curva. Mas os demais jogos têm sido jogos de poucos gols, né? A gente, obviamente, a gente precisa melhorar a questão da finalização, mas nós temos tido um aproveitamento bom. A gente tem ganhado, a gente tem tomado poucos gols, a gente tem feito os nossos gols, né? 2-0, 3-0, 4-2, enfim, a gente tem conseguido fazer. Eu acho que não é algo preocupante nesse momento, como era no início do campeonato, onde a gente só estava ganhando o jogo de gol de pênalti, duvidoso ainda mais. E aí a gente passa para uma lógica de ter um homem gol. Hoje a gente tem um homem gol, o Mikael é esse homem gol, né? Já são 3 partidas, 2 gols marcados. Eu espero que quarta-feira venha pelo menos mais 3 gols do Mikael. E assim a gente segue para rumo à classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste, rumo ao título da primeira fase do Sergipano. E creio que nessa toada a gente segue bem para o início da Série B com relação ao ataque. Muito bem, camarada. Para nível de comparação, né? A gente faz 4 gols no Frei, que hoje conseguiu segurar um 0-0 lá no Barradão, diante do Vitória. E o Vitória, que eu já venho elogiando há muito tempo, é um time bem interessante, treinado por Geninho. O Botafogo da Paraíba foi a Maceió e venceu por 1-0 o CSA, esse mesmo Botafogo que a gente deu uma canseira neles lá em João Pessoa, por um vacilo, um excesso de comemoração, talvez, a gente não ganhou. Então é sempre bom ter esses parâmetros aí de comparação para também não olhar sempre o copo meio vazio. Vamos lá, destaques do jogo. Seus destaques, lembrando que podem ser mais de um, positivos e negativos, Fernando. Eu vou começar com um destaque positivo, né? Foi Silva. Durante alguns podcasts atrás que eu participei, sempre condenei as atuações dele, né? Dizendo que se ele era jogador, eu era astronauta. E aí, realmente ontem, ele me fez pagar a língua, me mostrando que era jogador, né? E até eu dizia assim, caramba, Silva é um radar que não se machuca. O cara foi lá e se machucou. Mas foi um grande destaque ontem na partida. Fez um grande jogo, tanto ofensivamente como defensivamente. Deu aquele chute que deu origem ao primeiro gol nosso. Depois também cobrou uma falta, deu um outro chute também. Em segundo destaque, positivo também, eu coloco o nosso menino Ítalo, né? Gastando a bola, tá bonito demais ver Ítalo jogar. Então, em relação a destaques positivos, eu coloco esses dois principalmente. Destaque negativo, Reis. Reis, infelizmente, ontem parece que não entrou em campo. Tá faltando, eu acho que ele ficou lá naquele último jogo que ele fez os 2 gols contra o Frei Paulistano. Tá faltando voltar para a realidade, voltar a trabalhar de novo, para entrar em campo novamente e mostrar o futebol que ele sabe jogar e que já mostrou para que a gente visse, né? Então, positivos aqueles dois, destaque negativo somente em Reis, né? Muito bem, meu amigo. Vinícius, seus destaques positivos e negativos no jogo de ontem. Meu primeiro destaque positivo, eu concordo em número, gênero e grau, com o Fernando. Silva ontem estava muito bem mesmo. E aí o Fernando disse que ele era o radar que não se machuca. Ele, não, eu sou o radar completo, eu me machuco também. Infelizmente se machucou, mas foi meio que um revide, né? Que ele tirou o Mondragão do jogo, né? Aquele chute e o Mondragão se machucou ali. E o segundo destaque positivo que eu faço, também concordo com o Fernando e Ítalo. O Ítalo tá dando show de bola. O Ítalo é o homem show do Confiança, né? E ele dá show objetivamente, né? Aquele cara que pega lá na pequena área defensiva e dá uma letra, tenta uma caneta. Não, o cara que dribla pra frente, o cara que vai pra cima e busca sempre o gol. É, então, meu segundo destaque positivo é Ítalo. Meu primeiro destaque negativo, mas, porém não o pior, é Reis. Eu acho que Reis não foi bem ontem. A gente se acostumou a ver aquela. Se acostumou com a atuação do Frei Paulistano contra o Frei Paulistano, onde Reis foi muito bem. Foi o Reis da partida. Né, mas ontem não foi muito bem. Eu acho que. Eu acho que quando ele se aproxima mais de Ítalo, ele joga melhor. Mas ontem ele não conseguiu render. E o segundo destaque negativo que eu faço, e esse sim, o pior em campo, Pires. Pra mim, Pires é o cara que se você bota faltando 15 minutos, ele rende. Mas se você bota ele de titular, ele não rende nada. Né? E nos últimos jogos aí, ele tem jogado titular e não tem rendido nada. Não participa do jogo. É, a gente não vê muitas críticas a Pires, porque ele pouco participa do jogo. Quando pega na bola, é para tocar para trás. Ontem eu concordo com o que Jones, que membro aqui do bancada que hoje não está participando, disse o seguinte: se for para tocar para trás, a gente já tem Amaral, né, que toca para trás, mas desarma muito bem, é um pitbull ali. E aí, Pires está sem função. Não nos serve de nada ali no meio de campo. A gente precisa encontrar esse homem ali do meio. Muito bem, meus amigos. E da minha parte, eu sigo os relatores. Também, menino Ítalo jogou demais. Essa versão 2020, eu repito, me agrada mais do que a versão 2019 de Ítalo. E também, Silva, né, pela boa atuação, pelo rendimento, pelo crescimento dele na temporada. Espero que essa lesão que ele tenha sofrido não seja nada grave, que ele possa retornar o mais rápido possível e manter essa evolução. Finalmente a gente está aí descobrindo por que a torcida do 13 gostava tanto dele. E aos destaques negativos, sigo a mesma opinião de Vinícius, Reis, mas Reis tem crédito. E Pires, eu ainda acho que Pires ele tá mal escalado. Acho que Pires, as vezes que ele foi bem, ele jogou ali mais perto da área. Ele ali no meio campo, como um 10 clássico, onde ele precisa conduzir um pouco mais a bola, precisa correr, voltar, não é a dele, ele não tem a força física suficiente para isso. Então, mas quando ele tá perto da área, como ele tem um bom passe, bom chute de fora, e até uma certa habilidade para driblar, ele pode ser bem útil. Então vamos. Acho que não dá para descartar ainda Pires, mas eu queria ver ele ali entrando no segundo tempo, numa mudança tática para ir mais para cima mesmo da defesa adversária. Inclusive, se ele entrar no segundo tempo, tendo mais gás para fazer isso. E, Fernando, lá na base espacial, dá pra gravar podcast, porque você vai virar astronauta, porque Silva joga futebol. Dá sim. Tendo internet, a gente faz esse esforço pra gravar esse podcast. E eu quero que ele pague minha língua mesmo, assim. Eu faço esse tipo de crítica, mas é torcendo pra que o cara melhore mesmo o futebol. E eu queria saber exatamente de vocês que foram no Batistão. Tava lendo aqui sobre o público, né? Deu 3.744 pessoas com 3.097 pagantes. O que é que tá faltando pro torcedor do Confiança encher o Batistão? Não sei o que é que é, assim. Tamo líder do Copa do Nordeste, líder do estadual, o time bem. O que é que tá faltando? Vocês sabem me dizer? Tá faltando, acabou os bloquinhos de Aracaju. Os bloquinhos têm tirado muita gente do campo. Mas talvez a gente está mais ou menos na média de público do início do ano passado, então eu acho que aquele público fiel do Confiança, boa parte se tornou sócio, né? Nesse sócios aí, triplicou o número. Então talvez essa associação em massa aí tenha até estabilizado um pouco essa presença ali em campo, porque você já não vai lá comprar o ingresso, você já não oferece ingresso para alguém, enfim. Pode ser uma loucura minha, mas vamos ver aí quando passar o carnaval, quando a coisa se estabilizar, se o público aumenta. E aí o Confessa em grande fase, tem que ter bom público, independente de promoção, e até porque o ingresso está num preço acessível, basicamente o mesmo preço do ano passado, uma quantidade grande de sócios, então tendência é que passadas essas festas e tal, e voltem a ter um público um pouco melhor. Ontem em Aracaju tinha 50 blocos desfilando em diversos locais da capital, então tem essa questão aí dos bloquinhos aí interferindo bastante nos públicos. Na rodada passada contra o Frei Paulistano, teve arrastão de Netinho, da Bahia, na beira-mar, que também tirou bastante Netinho público. Netinho, que hoje já é vovôzinho, né, na verdade. Porque já tem tempo que ele era Netinho. E aí tem tirado o público bastante. Ontem, após o jogo, fui com meu filho, com minha esposa, para lanchar num fast food famoso mundialmente, vou fazer mexer aqui. E aí a gente chegou lá, tava abarrotado de gente por conta do bloquinho. A gente saiu de um, foi pro outro, tava cheio também por causa de bloquinho. Então, os bloquinhos têm sido um adversário ferrenho aí contra o Confiança para botar público no Batistão. Beleza, vamos agora à segunda parte do programa de hoje, a saída de Daniel Paulista e a chegada de Matheus Costa ao Confiança. Fernando, Daniel chega o ano passado, o Confiança estava mal no Sergipano, mal na Copa do Nordeste, e o próprio Daniel começou mal, mas ele consegue encaixar o time ali naquele mata-mata para chegar à Copa do Nordeste com o Sampaio. A gente empata aqui e vence lá em São Luís. Depois o time engata uma sequência, salvo engano, de 12 jogos sem perder. Bate na liderança da Série C, dá uma balançada, mas ainda assim se classifica, sobe. Começa a temporada 2020 a toda sem perder, o time melhorando jogo após jogo. Diante de tudo isso, qual o sentimento que você vê do torcedor em relação a Daniel Paulista? Enfim, desenvolva aí suas teorias. Não vou chorar, nem vou me arrepender. Foi eterno enquanto durou, foi sincero nosso amor, mas chegou ao fim. É isso, valeu, foi bom, adeus. Infelizmente, Daniel foi esse amor de verão que passou por nós, né? Veio totalmente desconhecido pela massa proletária. Ninguém realmente esperava que ele viesse e fizesse esse trabalho que fez. O fato curioso são os bastidores que ele revelou, né? Com o que foi que fez ele chegar no Confiança. Que foi na verdade, ele se ofereceu para vir, né? E pra gente pensar, assim, há um tempo atrás, até os perfis de treinadores do Confiança, né, nessa última diretoria agora, que é atual, né, também, com a transição de Iago, foram perfis diversos, né? Teve Ailton Silva, já medalhão, depois teve Luizinho Lopes, um treinador mais jovem, e teve Roberto Fernandes também, um treinador mais conhecido. Foi girando com Fael Júnior, meu Deus do céu, nem lembro que esse cara treinou Confiança naquele ano. Mas chegou em Daniel de forma dele se oferecer para o clube, né? Então, saber desse bastidor, para quem não está ciente, Daniel ligou para Roberto Fernandes, pediu uma indicação no Confiança, e aí foi feita essa indicação e ele chegou no clube, né? E aí a gente teve realmente essa dificuldade no começo, depois virou a chave, o time encaixou na Série C, e aí começamos o ano, na verdade, encerramos o ano passado com essa boa notícia da continuidade dele, e ele inclusive confirmou que não era só treinador do time, né? Ele fazia aqui meio um papel de manager, atrás de parcerias, de possibilidade de jogadores para vir por empréstimo, e o planejamento para esse início de temporada foi feito por ele, né? Então, para pensar se tem algo positivo no, na saída dele, foi como, se não me engano, foi até Vinícius que comentou que era um momento bom, porque agora a gente ainda tem muito tempo para se preparar para chegar lá na Série B, né? Então, a vinda desse novo treinador, que também a gente não conhece, apesar de ter feito um trabalho recente no Sul, mas que não tem nome aqui ainda no Nordeste, é algo que a gente espera que continue fazendo o mesmo espaço. Porque se for pensar que foi uma escolha da diretoria, a diretoria não fez boas escolhas há um tempo atrás, a não ser Betinho também, que veio desconhecido, né? Daniel se ofereceu e eu acredito que tem dedo de Daniel também nessa chegada aí desse novo treinador. Mas eu vi até o pessoal brincando com o Sport, chamando o Sport de empatati, empatatá, e quando era para empatar, perdeu. E aí se instaurou essa crise, que teve a demissão lá de Guto e a contratação de Daniel. E eles estão levando um treinador que cresceu muito no Confiança, né? Confiança se tornou vitrine para o cenário nacional, cenário nordestino maior ainda. E Daniel fez um ótimo trabalho aqui. O sentimento é de que realmente o tempo dele já não dava mais o que fazer, né? Uma proposta de um clube de Série A valeu, foi bom, adeus. Beleza, o homem afilandou, todo trabalhado no chiclete com banana. Vinícius, esportivamente, foi uma boa escolha do Daniel. Ele vai para o Sport, pegar um time que está na Série A, mas vai pegar um desafio gigantesco, visto a falta de recurso que tem lá no Sport, devido à diretoria anterior ter adiantado muito a cota de TV. Então, o Sport, a informação que eu tenho, que não é oficial, é que o Sport só vai receber 13 milhões de cota de televisão para bancar o time na Série A. Lógico que esse não é o orçamento do Sport, tem outras fontes de renda. Então, esportivamente, qual seria melhor, Daniel, cair com o Sport para a Série B ou fazer uma campanha de manutenção no Confiança na própria Série B? Esportivamente, era melhor ele permanecer no Confiança. É um trabalho que chama a atenção do mundo futebolístico no Brasil. Ele, como a gente já relatou aqui, pegou Confiança no passado, numa situação ruim no campeonato estadual, né, para a Série C, reduziu pela metade a folha de pagamento e conseguiu o acesso para a Série B. Deixa o Confiança nesse momento líder do estadual, líder da Copa do Nordeste. Então, o trabalho estava sendo muito bem feito, o resultado estava vindo, e aí ele sai dessa lógica, onde ele vai para um clube onde financeiramente é muito interessante, mas o clube está quebrado, né, sem dinheiro, cheio de dívidas, e esportivamente está muito mal. Ontem perdeu o clássico para o Náutico por 2-0, o que aprofunda a crise. O pessoal até brincava com o Guto, tem uma figurinha que a figurinha era ele sorrindo e embaixo mais um ponto, que tanto empate que vinha aí a sequência do Sport. Então, está em crise dentro de campo o Sport e está em crise fora de campo, principalmente na parte financeira. Daniel ainda tem que administrar a situação de que está posto aí, que a torcida não aceita Daniel, a diretoria, aparentemente, de acordo com as informações que a gente tem, não aceita Daniel. Daniel é um cara que foi bancado único e exclusivamente pelo presidente. O presidente disse, não, ele é meu amigo, ele vem. Então, é complicada essa situação para Daniel esportivamente. Eu acho que ele não fez uma boa escolha esportivamente. Porém, financeiramente, aparenta ser um bom negócio para ele, se receber, né? Porque nós temos aí, por exemplo, Mikael, que é atleta do Sport, está emprestado ao Confiança e teve toda uma demora para poder estrear, porque o Sport estava impedido de fazer negociações por conta de dívidas antigas que ele não paga. A gente tem informações que o Guto Ferreira estava 90 dias sem receber salário. Então, pode ser uma opção financeiramente boa, mas desportivamente está mal e até financeiramente está mal, está em crise. Crise dentro de campo, crise fora de campo. né? Mas desejo toda a sorte do mundo a Daniel, né? Que na última rodada aí a gente possa, né, o saudar com 3-0 estrondoso lá dentro da Ilha do Retiro. No mais, foi bom, adeus, né? Que a gente se encontre mais na frente para uma melhor. Fazer uma pergunta para vocês dois, para a gente já começar a falar do novo técnico. Pensando aqui recentemente, Fernando listou os últimos técnicos. Veio o Betinho, que era um técnico jovem, querendo crescer na carreira, e deu muito certo. Veio o Luizinho Lopes, com essa mesma característica. Não deu tão certo assim, mas não foi um fiasco. Ele liderou a Série C com um time muito ruim, que só tinha ali Léo Ceará fazendo chover, e acabou depois de uma sequência grande de empates caindo, mas eu considero ele com uma passagem ok. E agora tivemos Daniel Paulista nessa mesma característica, técnico jovem, querendo crescer na carreira, que deu certo mais uma vez. E é esse o caminho que a gente deve trilhar? Foi só coincidência ou tem algo de... Enfim, podemos extrair aí algo a mais que uma dose de sorte? Eu vou começar dizendo que, assim, eu achei engraçado até o que aquele comentarista ali, Oliveira, falou, né? O cara que fala muita coisa engraçada, mas o que ele diz assim, não, a gente vai ver quem vai ser campeão brasileiro esse ano para ver qual tipo de treinador a gente vai gostar no ano que vem. Isso, né? E para nós, em uma outra escala, foi. Chegou um treinador que era com esse perfil e deu certo, então vamos com esse que vai dar certo de novo. Eu não sei se é o melhor caminho, mas acredito que treinadores jovens, com a diretoria jovem, pessoas que, no caso, têm um pensamento de evolução, fazem também um benefício muito grande para a cultura que o clube quer instalar dentro de si, que é um clube de evolução, né? Então, eu acredito que esse perfil possa ser muito benéfico para o nosso clube, pensando não só no futebol, mas de maneira geral, né? De uma maneira geral como clube. Vinícius? Então, Mike, eu acho que você esqueceu, eu acho que é Leandro Senna, né? O 2017. Isso, Leandro Senna. Isso mesmo, campeão sergipano. Foi campeão, inclusive. Campeão sergipano, Leandro Senna, que também era um nome novo aí, era auxiliar de Bob Gell. E nos deu o título de 2017. Eu acho que a gente precisa se manter nessa linha de técnicos jovens que queiram crescer, que tenham um perfil que seja parecido com aquilo que a torcida espera do Confiança, que infelizmente a torcida tem adotado um barcelonismo que é complicado, mas em alguns pontos a torcida está correta. Eu acho que a gente tem que ter um time para frente, eu acho que tem que ter um time competitivo, e eu acho que Daniel Paulista supria bastante essas expectativas. É um cara que pensa um futebol diferente da maioria dos treinadores que por aqui circulam, e eu acho que a gente precisa manter esse perfil. E o que falar de Matheus Costa? É um nome que para mim particularmente era desconhecido até hoje, o início da noite, e aí a gente estava com a pauta pronta, tudo pronto para gravar, e chega a notícia, não precisar demais, sobre Matheus. Agora, ele vem com uma boa história no currículo. Ele assume um Paraná em 2017, ali após a demissão de Lisca, e mantém esse time nos eixos, e esse time consegue o acesso. O ano passado ele assume mais uma vez o tricolor curitibano, e com um time muito fraco ele consegue ali sonhar até as últimas rodadas com o acesso. Terminou em sexto lugar, e também teve uma passagem que eu não me recordo se foi boa, mas provavelmente não, pelo Joinville, que está numa crise ferrada. Então, pelo menos o que eu sei são essas as credenciais de Matheus Costa. Fernando, o que é que você acha do pouco que a gente conseguiu apurar já? é o mesmo perfil do Daniel, dá para sonhar, vai manter a continuidade do trabalho, assim como ele fez com aquele Paraná de 2017. É, enfim, teça aí suas opiniões. Matheus, para mim, é um cara desconhecido. Realmente, eu nunca tinha ouvido falar nele. É, só foram as pesquisas agora desse meio tempo de que foi anunciado para a gente dar um Google rapidinho, ver isso mais ou menos que você já comentou, né? Passagem dele pelo Paraná, depois também pelo Joinville. Também ele foi auxiliar técnico de Agel, né? Em alguns. Agel Fux, né? O treinador. Foi auxiliar técnico. E realmente, assim, de esperar um trabalho dele, time pra frente, time pra trás, realmente eu não tenho nem ideia do que é que ele vai fazer. Mas, sabendo que é um treinador jovem, que foi companheiro de Daniel nos cursos da CBF, que é um cara que tá procurando se aprimorar e estudar, ele pegar um time do Confiança agora, já arrumado, com a comissão técnica fixa, que pelo menos eu acredito que não, ninguém vai mexer nisso, até porque o próprio Daniel, em entrevista recente, já disse assim que foi uma grata surpresa chegar aqui e encontrar o preparador físico Mancha, falou até do professor Bibi, dizer que é um ótimo auxiliar. Também ele trouxe agora um preparador de goleiros, a comissão técnica está pronta, né? A gente inaugurou uma academia agora com a parte de toda de saúde envolvida ali e junta, né? Então eu acredito que o principal que ele vai fazer é não atrapalhar a evolução desse time. Se ele já tá ligando para Daniel, já pegou todas as orientações do que fazer em diante, eu acho que ele, se ele não fez, que ele faça, porque o time tá em uma evolução interessante e basta ele não atrapalhar, prosseguir com o trabalho que já foi desenhado, já foi pensado para o Confiança, principalmente nesse primeiro semestre. Aí sim, com um mês de trabalho, dois meses, a gente vai começar a ver realmente o dedo dele, as decisões dele. Por enquanto, é dar continuidade no trabalho do Daniel e assim eu espero que ele o faça. Vinícius, a Escola de Treinadores do Sul está em voga hoje no Brasil. O técnico da seleção brasileira é gaúcho. Acho que os dois técnicos anteriores também eram gaúchos, então os treinadores do sul do país, eles têm essa característica de terem uma defesa bastante sólida, e a escola paranaense realmente usa muito a base, né? Se a gente for olhar como entram o Atlético Paranaense, Coritiba e Paraná, que são os grandes daquele estado, junto com Londrina, no seu estadual eles costumam usar bastante a base. Essa característica, organizar a defesa e tentar usar a base, lhe agrada? É o que você espera que ele traga para cá? Eu acho que essa questão de usar a base, eu acho que foi um ponto negativo no trabalho de Daniel. Eu acho que ele poderia ter usado mais a base, principalmente no sergipano. Espero que o Matheus tenha essa característica de botar a base para jogar. A gente precisa ver os moleques da base jogando, a gente precisa fazer jogador. Acho que sai mais barato, nos gera receita futuramente, é muito mais interessante para a gente. Com relação à Escola do Sul, a Escola de Futebol do Sul, me deixa um tanto quanto preocupado, porque o Sul costuma ser um tanto quanto retranqueiro. Eu não gosto muito do futebol retranqueiro. Mas creio que tenha sido uma indicação de Daniel Paulista. Daniel Paulista não é um cara retranqueiro. É um cara que gosta de uma defesa sólida, mas não é retranqueiro. Espero que ele tenha um perfil parecido com o de Daniel Paulista. Também é um completo desconhecido para mim. Não é mais desconhecido porque a internet nos aproxima bastante hoje em dia. E dei uma pesquisada, né? Paraná, creio que até a penúltima rodada da Série B do ano passado, brigou pelo acesso à Série A, e ele era o treinador, então é uma credencial importante para os nossos objetivos no ano de 2020, né? Obviamente que não é o nosso objetivo prioritário subir, o nosso objetivo é permanecer na Série B, mas né, de repente os meninos encaixam, deixam o dragão chegar e quem sabe, mas obviamente a gente tem que pensar com os pés no chão. E creio que possa ser uma ferramenta fundamental para que a gente possa alcançar os nossos objetivos no ano 2020. E vamos ver já, né, no sábado contra o Fortaleza, mais um dia para a gente competir com o bloco de carnaval, se o perfil vai ser mantido do time, né? Eu acho que o Fernando foi muito feliz quando ele disse que o principal, a principal tarefa de Matheus nesse primeiro momento é não atrapalhar a evolução do Confiança, que é muito grande. A gente vem evoluindo muito e não pode, de uma hora para outra, mudar tudo, né, por conta do novo treinador que está chegando. Então, acho que tem tudo para dar certo, pelo que a gente viu, pelo que a gente pôde pesquisar nesse primeiro momento, né, espero que possa dar certo. Uma outra coisa que eu estava observando aqui, numa pesquisa também no Google, é que ele integrou a comissão técnica do Fluminense em 2016 com o técnico Levir Cup. Inclusive no Instagram do nosso treinador agora, ele tem algumas fotos junto com o Levi, 10 fotos junto com o Daniel, né, que já comentei. E uma outra coisa que eu também estava observando é que ele não jogou futebol profissional. Ele jogou futsal, abandonou a carreira nos 15 anos, mas não jogou futebol profissional. Queria saber de vocês dois. Vocês acham que treinador que não foi jogador dá certo? Eu, particularmente, acho que dá. Eu acho que dá certo, né? Mas é aquele negócio. O cara que não jogou bola para dar certo tem que ter muito pulso. Porque o cara que jogou bola, né, ele tem as artimanhas do vestiário, conhece muito bem essa rotina. O cara que não jogou, ele tem que se desdobrar para conseguir domar o vestiário de um clube. É, mas eu acho que dá certo, sim. Eu acho que tem como dar certo, sim. É, também acho que não é um impeditivo para que ele desempenhe um bom trabalho, até porque tem o professor Bibi, que se alguém tem moral nos vestiários do Confiança, esse aí alguém é Bibi. Então, se ele consegue se integrar, e até porque essa função de Bibi, de ser enfim, representar a boleiragem ali no vestiário do Confiança, tem sido bem feita até. Então, não creio que isso seja um impeditivo realmente para que ele desempenhe um bom trabalho. Ainda sobre Matheus Costa, a gente vai tentar fazer um apanhado, um baculejo na carreira dele, e a gente retoma esse assunto no podcast pré-jogo contra a Dourense, que já deve vir por aí, porque o jogo já é quarta e a gente voltou a... Teve uma semaninha aí de respiro, mas já voltou a ter jogo duas vezes por semana. Então vamos encerrando aqui. Fernando, suas despedidas. Fala aí para a torcida proletária, que tem uma semana importante. Vamos lá, minha galera, minha massa proletária. Tá chegando aí mais um momento decisivo para nossa temporada, né? Hoje tivemos a vitória do nosso rival, onde um jogo que eles não colocaram nem 3 mil pessoas no Batistão, mas chegaram à liderança do campeonato. Nós precisamos pontuar novamente, se possível continuar vencendo para chegar à liderança e carimbar de vez o primeiro objetivo da temporada, que é a classificação para a Copa do Brasil. Segundo, nós teremos o maior desafio da temporada até então, né? Vamos enfrentar o Fortaleza, mas aí é uma questão para outra semana, que é no Batistão, que já é um desafio maior com o Carnaval. Mas está todo mundo convidado a acompanhar o Confiança nesses dois jogos, voltar a ir para o Batistão, encher, para a gente poder fazer com que o nosso time continue evoluindo cada vez mais na temporada. Muito bem, meu amigo, muito obrigado. Vinícius, suas despedidas, sua mensagem aí para a massa proletária. Primeiro, eu quero mandar um recado para o pessoal ali da linha do trem, nosso ex-rival, né? Dizer que não se empolguem, vocês têm o mesmo número de pontos que a gente e um jogo a mais. Vocês não são líderes de nada. Espere quarta-feira. Façam o seguinte, compre uma cerveja junto com o Marcão, o goleiro de vocês, que não treina, só bebe cachaça. Ele mesmo disse que quarta-feira vai estar sentado no sofá dele, assistindo o jogo do rival e tomando uma cerveja. Quarta-feira é dia de treino, né? Mas se ele treina bebendo no sofá, a gente explica muito a situação do time dele atualmente. Mas enfim, que a gente possa invadir Dores na quarta-feira, que a gente faça um grande jogo, conquiste uma grande vitória, né, para mais uma vez continuar na liderança do campeonato estadual, para que sábado a gente chegue feliz, né, enfrentando a dificuldade dos bloquinhos de carnaval, mas que a gente possa colocar um bom público no Batistão para encarar o maior desafio da temporada até aqui, encarar o todo poderoso Fortaleza, né, primeira divisão, sul-americana, enfim, é o maior desafio até agora. E que a gente possa, na quarta-feira, invadir Dores e apoiar o nosso Dragão. Para cima deles, Dragão! Muito bem, meu amigo, muito obrigado. E me despeço com as mesmas palavras, que seja uma semana muito boa para o nosso Confiança, mais uma semana de invencibilidade na conta, manutenção da liderança no estadual, manutenção da liderança na Copa do Nordeste. Essa rodada da Copa do Nordeste foi muito boa pra gente, só o Sport que deu uma farrapada ali, mas a gente tá mandando um técnico pra ajeitar o Sport e isso não acontecer mais. E agradecer a todos que chegaram até aqui, saudações proletárias e foi! Bancada Azulina.